O terremoto. Caminhão Veneno. Proporcionando a você um som puro e linear. Ah, chegou aquele momento. Eu falei que nós iríamos gravar o CD de Marcândia. Aquele CD pra ficar registrado na história do Bloco dos Gaiatos da Pratinha. Agora presta atenção, meus envenenados. Olha qual é a primeira. Marcante que você queria. Fica melhor se foda. Veneno. DJ Nickelly, DJ Moisés. Lá vem mais uma. Adesivos de Curuzá. Já não há amor, porque me engana, dizendo que me quer demais. Assim vai ser melhor. Eu sei que vai ser. Não quero mais te ver. A vida só me fez sofrer. Não dá amor, não dá. Só hoje eu sei quando eu te amei e você me deixou. Chegou o fim, não quero te ver. Bora se ligar! Muito respeito à presença do meu grande parceiro Lourinho GDB. Você e o Vitinho. Alô, carequinha. Pra te esquecer, porque não consigo mais viver com esse amor de ilusão. Pra viver longe de mim, eu vou te esquecer, porque não consigo mais viver com esse amor de ilusão. Pra viver longe de mim. Bora tocar mais uma. Parceiro Matheus, Igbi Sal, já com o nome registrado no CD da Chumargã. Fala, Rafaelzinho. Já tá registrado, parceiro. Um amor lindo. Tecno Show, emocionando você. É o CD das Marcantes em Americana. Vou sair pra não lembrar que você. Augusto 100% de verdade. Peço que alguém. Andrezinho! Esta canção que me faz lembrar de você. Jean! Ai, João! Júnior da família Veneno. Quando eu olho e tu não estás,

alto, vamos silêncio. E a galera do Palio Tunelar, ele é do grupo Joca Moto. Inclusive nosso empresário Joca, que veio lá de Ananindeua pra curtir o som que ele dá valor. Segura, Joca! Segura, meu irmão! Sou seu servo, seu objeto, descovoador. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Jogador Papava Prime, que veio diretamente de Mato Grosso pra curtir o show da Veneno. E aí, Mateuzinho, parabéns, Chocolate, o Elvis, o Bichinho. Avassalador, sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Não poderia deixar esse evento sem mandar o seu beijão. Viver a emoção no super pop som. Na época, viu? Diogo. As Marias dão show. Chegaram pra ficar. Bora, mãozinha! E a primeiríssima dama. Me apaixonei pelas Marias do pop. É o CD de Marcanji. Eu me encantei. Tá vendo em Americana? Marias do pop. Veneno, meu DJ boneco pressão Isabeleze, especialmente pro Rodrigo, o boi da frango americano dos gaiados da Pratinha. É você, Rodrigo. Já da DF, o jubileu da estância. Eu te olho, te beijo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei, agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei, como não lembrar. Se liga! E a minha galera lá do Cachacinha Prime e a Bebe Tran. Tanto te encontrar, você me faz sonhar. Ninguém mais pode me tocar. Só você, meu grande amor. E passe o tempo que passa, um dia você vai acreditar. É você, é você. Secretário do Inspetor Carlinho. É pra tocar no Nilson. Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com o meu. Meu Deus, como era belo esse amor. Te seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. Eu quero mergulhar no teu amor. Como foi o bicho da Foi tão bom, Alô, Samarone. Sem você do meu lado, eu não. Alô, Léo. Veneno. Prefiro até. Alô, Rafa. Terremoto. Foi tão bom fazer amor contigo. Alô, Meikioda. Picada. Foi tão bom. Que marcante não é pra quem quer, é pra quem sabe! Euforia. Agora formou! Melo Gogoboy, Inspetor Carinho! Renan Danilo, Biro Biro das Margantes por ali! Alô, vem, vem da Beira, e o Perinha, e o Biru! Andrei da Fiorinho! Não posso viver assim, sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro. Rito! Tatuí, Santa Isabel! Jubileu, isso não será hoje, quero ver! Quero, eu amo. Eu boto o pé, viu, André? Porque não dá mais pra viver só essa solidão do teu amor. Me sinto tão só, te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Terremoto. Bora detonando, vem mais uma! Rapaz, não sai o nome das primeiríssimas, não, bicho. Nosso amor, ele não pode ter fim assim. Onde é, mas tem uma coisa, né? Um toque. Se elas não virem, eles não virem. Se eu não se vá, eu quero ter você. Aqui, vá! Por isso não me deixe. A picape treme terra. Com DJ Gleice, JC, DJ Eduardo vai tocar. Com o mini Tupinambá. Tupinambá, você vai sentir, é o treme terra. Vou puxar mais uma das marcantes pra você, Hugo. Já a gente vai acelerando, colocando as margantes mais atualizadas. Afinal de contas, é a Veneno. Veneno! Sonho bom, foi só isso que restou. Ficou. O Renan já falou que agora ele é Veneno. As loucuras dessa paixão despertou em meu coração. Dia 9 de junho. Tem Veneno no aniversário do Batista lá no Point do Açaí. Deixa o som te levar na batida delirar. Ela vai te envolver. É a galera do rock. Ah, gostei de ver. Deixa o som te levar. Jennifer na batida. Jennifer Princesinha, Gabriela Silva vai te envolver. E a Tamires. É a galera do rock. E Banda Pintos, a moral. As musas envenenadas. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Segura. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. uma paixão de quem é de eu, sou eu de Deus. O Joca da Valor! Seu coração, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu, sou eu de Deus. Vão tocar Moriago! Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. E o Will que já disse que ele também é Veneno. Vai tocar. Venha, Saguinho! Chora não, Natan, senão põe de pé. Preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar quando o DJ tocar. Alex Oliveira e o Flavinho dos Polêmicos, obrigado pela presença. Porque você não vem também. Marquinhos GDB, entrar na pororoca. Zumba Moral e o Lourinho GDB. Aliás, agora é Lourinho V. Sozinho, escutando a sua voz. Os dois irmãos. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca. A filha moleque doido dos motoqueiros. A canção do nosso amor, fazendo as mensagens e mandando seu amor. Marcantes do Jejinho, que a galera dá valor, afinal de contas, são aquelas músicas que quando tocam a gente viaja no tempo, vai buscar aquela situação que marcou lá atrás, garoto! Bora, meu salve! Eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Elô! Fala, Lunda, tá pior! Tu me abandonou, né, Lu? Jefferson Paul! Jura, pois eu amo você. Ele falou que ele também é do terremoto. Jura, se os mares que deixam. Ah, ele não quer terremoto, ele quer Veneno. Se acabar, jura, eu sempre vou te amar. Jura, eu nunca vou te deixar. Jura, eu sempre vou te amar. Agora que eu descobri que o amor que sinto por ti é muito superior. Hugo do Morro e o Isaac Grandalhão. Iago Grandalhão, Iago. Iago, vou tocar essa aqui pra você, Iago! Volume reduzido e qualidade de som. Bora, André! All your late night buttons have been struck. Between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage truck. And the city to the tree. Echoes roar like dinosaurs. They all doing a monster mash. Olha, galera, já já tem veneno lá no carnaval de Cametá, viu? Nem bem começou, já tá nos melhores eventos do estado. Já chegou mais um carro pra frota, ó. A Prime e a Bebe Transa. Vai, é pulga, vai, é pulga. Diogo e Hungria, Diego Gomes, Adri, alô, Natan. O Nenê é parceiro do DJ Darlan. Mary, sei que eu errei e te magoei. Mary, peguei de amor e me apaixonei. Mary, preciso dizer que te amo. Te amo. Mary, até em meus sonhos te chamo. Oh, oh, oh. Mary, foi tão lindo. Essa vai pra Mariane. Mary, perdoa, eu só quero uma chance. Perdoa-me. O Marcos Freitas, o Ney dos Forrogueiros. Espero um dia poder te encontrar, Darlan, e reviver. Espírito Carlinhos, essa marcou, não foi? Não foi? Alô, Melo! Onde estás? Estou a procurar. Os envenenados, sempre. Agora, esse alguém é. Que dê carinho. DJ Cowboy Darlan. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Veneno. Você não vem me ver. Joga do popó, é o popó Prime, quase que não sai agora. Ele veio lá do Mato Grosso, o Mateuzinho tá do lado. É o CD de Marcandinho, Jack e Americano. Veneno. Segura, meu irmão, porque tem veneno na parada. E é muito veneno. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Ramonzinho! Você estragou com meus sentimentos, jogou os nossos sonhos todos. Bora, Andrezinho de Americana! Almi Genequins e a parceira! E a nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. nosso amor. Gilson, quem toca o sedutor? DJ Betinho, eu vou pedir. Me faz essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. É com Gilson. Alô, DJ, imagina a presença! Júnior dos Gaiados da Pratinha! É uma atrás da outra! Segura, meu irmão, porque tem veneno na... Estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa. Hugo Leite, Alex Melo, Thiago Rato, Giandrade de Castanhar. Não termine isso agora, não vai embora. Pois quem sabe um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Meu grande parceiro Patrick Teixeira. Você, você aí, a primeira estimadã. Te peço agora. É Patrick. Leva um abraço pro meu vereador Marcos na ambulância por lá também, viu, irmão? Meu amor. Diz que a gente tá com saudade dele. Me perdoa, por favor. Pare um pouco. Onde estamos? Estou implorando. Sei que estraguei. E grandalhão Iago! Rafinha, o moleque do. Dos motoqueiros. Desde tudo por um capricho. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Se essa aqui já faz você chorar, imagine se eu tocar essa aqui, ó. Bora, Andrei da Fiorina. Me fez. Agora tu vai chorar junto com o boi. Tu não vai mais correr. Tanto tempo que te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra... O parceiro vai direto pro celular. Porra. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Aquelas canções sem escuta. Quem tá apaixonado, canta, vai. Vambora. Quero te olhar, nem que seja de longe. Te admirar. Quando você passar, estarei lá cantando a mais bela canção. Te admirando da janela do Caminhão Veneno, a maior pressão de som do Pará. É a Veneno hoje no Gurupi. Veneno! Joga! Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. Você é a mais bela. Tem que essa vai com muito carinho. Ao meu grande parceiro Boca, o Dudu, o Diego, o Júnior Vadeco, o Sorato, o Peré. E a minha galera presente. Socorro, Oziane e Vilma, Aline, Larissa, Rayane e Carolzinha, beijo pra você. Olha os meninos do Águia Terremoto. Para meus pilantras, o Márcio. Porque você mexeu com meu coração, meu amor. A vida em família Tese. Obrigado, meu prefeito. Meu prefeito Antônio Batista. É o veneno do carnaval de Gurupi. Eu não sei por que se esconde para mim. Segura, meu irmão, porque tem veneno. É demais, meu coração. Santos, dos pilantras que dá valor. Chamei, o amor aconteceu entre você e eu. Olha o bloco das meninas, tudo puta. A brisa do mar se envolveu. O sol aqueceu, entreguei a você. TP, tá o Washington, Rodrigo Wellington, o Emerson da Mariana, curtindo o show da Veneno. Hoje eu chorei no quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar. Bora, Marcos Vinícius! Mas não sei como fugir. Se você não. É você que é o rei, né? Porque você se esconde. Rodrigues e Rai Bárcena, Henrique Beneche e a primeiríssima dama. Te, quero te falar que eu já. No teu celular, Wagner Assunção, empresária Aline Assunção, Nituri Assunção. Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Alô, Chuchu! Não pode esquecer do homem, viu, Raí? Nelson, Railson, Parabéns, Arielson, Gabriel, Juliano, os venenosos. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Ismael e William, a galera do distrito e do Guamá. O goleador da FRD, Hélio Gordinho. Foi nosso amor. Rapaz, será? E nas loucuras. Um abraço do Darlan. E quando bate a tristeza, a solidão. No oferecimento de Divina Pizza. Não. Grupo Aguiar, Ciop Paragominas. Não brinque mais com os meus sentimentos. Óticas Coelho, Marituba. O meu coração sofre de amor. Viviane e Cacá. O Val Milani. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou o grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Lá vem mais uma. O Marcelinho, o rei dos periquitos. Ele já disse que só sai daqui quando vê o sol raiar. O que que deu? O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei. Apaixonado, pode cantar! Sempre! Meu primeiro amor. Você! Você me mostrou. Darlan. Que a felicidade está quando dois corações vivem uma grande paixão. Eu te amo. E o Cacá do Valmilândia. Cadê você, Calani? Alô, Gilson! Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mal, da solidão. Meu herói que chegou pra me salvar da solidão. O que, que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói. As flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico. Volta o filme, me deixa sonhar. Vou sonhar, vou sonhar. Até a gente acontecer. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar. Até acordar com... DJ Ricardo! E a minha galera excepcional lá da Super Bis! Leva um abraço com muito carinho ao meu grande parceiro Sandro, viu, Ricardo? Segura os crias de garoto! Onde é que você tá, papai? Vem te morar que é tudo nosso no Gurupi. Tô com saudade de tu, garoto. Também o meu parceiro. parceiro Boinha, o gerente da Super Bis. E o Darlan vai mandar-lhe uma sampleada com virada pra ele. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Bora se ligar, Boinha. As nossas mapos. Muita presença! Você faz o quê? Eu levo a vida assim. É noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração trazer. Trazer ela de volta pra mim. Eu e ela. Eu e ela. Só nós dois. Eu e ela. Meu rubi. Eu e ela. Eu e ela. Só nós dois. E essa vai pra galera lá da Fé em Deus, o Wellington, Jobson e o Jair. Eu que planejei contigo uma vida inteira, que ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhei. Te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Agora siga seu caminho. Arrumaste, viu, Léo? Jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. São os meninos do rock. Era uma os maiores pegadores. Era uma farsa. É. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. E a galera de Amapá, Rogério, esse aqui é a Tapioca. Um abraço. Te dar meu paraíso. Joga pra mim cantando. Mente tão bem que parecia verdade. Tudo que me o Lourinho da Mansão é. Estou te amando. Mente tão bem que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre. Mas é uma torre de papel. Menti tão bem. O doutor Alô Gastor Edilene oferece para alguém muito especial. Faz o quê? Me abrace. Não diga que eu fim. De joelhos peço fim. Tento parar o tempo para te encontrar. Se fechar. Fecha os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Lembro mais de você. Alô, Matheus, você abre o Guião e o Japão da Caixa da Ju. Insensato. De joelho te peço, chamo por teu nome. Não vá, não vá, jamais se vá. É as suas melhores. Milagre da Valor, alô meninos do Águia. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim.

Júlio Vida! Doutor celular, Wagner Suzão, empresária Lili, Patrícia Juju e galera de Turiaçu, sempre segura meu irmão, porque tem veneno. Esperando a chuva passar. Veneno. Uma dona minha camisa, você deixou na despedida. Os irmãos, o Velho Boi, o Velho Borges e o Já Morreu, é? Já estão aqui hoje! Não vou embora, fale comigo, me escute. E quem sabe canta! Foi chuva forte, deixa! Quem sabe? Esperei por muito tempo, mas a chuva não passa, mas a gente tá na área pra detonar absolutamente as melhores. E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem sabe canta, canta, canta pra ficar bonito assim, ó. Marcantes, é a gente vendo a galera cantando, interagindo de montão, afinal de contas, marcante é isso, tem aquele poder de fazer você viajar no tempo, relembrar de bons momentos que marcaram, e ainda mais quando a gente faz a galera cantar desse jeito aqui, ó. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. Mais um, dá dois, menos você. E galera do Amapá e a galera do Lapada da Rachá. Não sei dormir sem ter você. Olha as diabinhas e as deusas. Tua falta, sempre te amei, agora eu sei. São as nossas Mapãs. E já vou tocar um funk pra vocês dançarem, irmão. É forte, aperta o peito e confundi. Eu sem você não sou ninguém. Não era pra vocês se apaixonar. Veneno. Não era pra você se apaixonar. Era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Lourinho, você sabia? Da mansão. Sim, paixão. Um abraço, Lourinho. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. Chora e me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Lá da Super Bicho. Era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim. Paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com. Chora e me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. E não podia faltar, Renanzinho. Chora e me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te. E essa, e essa. Davi, Manuel, Zaqueu, Matheus, Japão, tá mil graus.